mas gosto de ser peão. Eu sou valente, eu sou campeão, e não tem nenhum touro que me põe no chão. Mas quando ouço barulho de viola, esqueço do mundo e vou pro bailão. Oh, trenão, tem sanfona e viola nesse bastidão. Oh, trenão, vou dançar com a morena do meu coração. Oh, trenão, tem sanfona e viola nesse bastidão. Oh, trenão, vou dançar com a morena do meu coração. Cheiro de mato, sou caipira nato, nasci na fazenda, sou bom no que faço. Meu sistema é bruto, seguro no braço, sem frescura pego a morena no laço. Cheiro de mato, sou caipira nato, nasci na fazenda, sou bom no que faço. Meu sistema é bruto, seguro no braço, sem frescura pego a morena no laço. Amo a vida do campo, tenho isso no coração. O meu pai tem muito dinheiro, mas gosto de ser peão. Eu sou valente, eu sou campeão, e não tem nenhum touro que me põe no chão. Mas quando ouço barulho de viola, esqueço do mundo e vou pro bailão. Oh, trembão, tem sanfona e viola nesse bastidão. Oh, trembão, vou dançar com a morena do meu coração. Oh, trembão, tem sanfona e viola nesse bastidão. A morena do meu coração. Oh, trembão, tem sanfona e viola nesse batidão. Oh, trembão, vou dançar com a morena do meu coração. Oh, trembão, tem sanfona e viola nesse batidão. Oh, trembão, vou dançar com a morena do meu coração. Só pros caipiraná. Aqui a tradição continua. Clube do Caipirão. Destino cruel atirou, sem piedade cruzando o espaço, com o tempo se envenenou. Pobre alvo foi meu coração. Chato, sangrando de dor, eu quisera ser pássaro livre pra cruzar o espaço também, e com minhas penas perfumadas ir buscar meu querido bem. Distância é muro de pedra que o acaso constrói gratuito, com capricho erguendo bem alto, como fosse chegar no infinito, esquecendo que está destruindo um castelo de amor tão Clube do Caipirão. Oitocentos bois, eu saí de rancharia. Na praça de Três Lagoas, cheguei no morrer do dia. O sino de uma igrejinha, numa estranha melodia, anunciava tristemente a hora da Ave Maria. Eu entrei igreja dentro, pra fazer minha oração. Assisti um quadro triste, me cortou meu coração. Um pretinho aleijado, somente com uma das mãos, puxava a corda do sino, cantando triste canção. Ai, ai. Aquela alma feliz era um espelho a muita gente, que tendo tudo no mundo, da vida vive descrente. O meu negro coração transformou-se de repente. Ao terminar minha prece, era um homem diferente. No outro dia, com a boiada, saí de madrugadinha. Muitas léguas de distância, esta notícia me vinha. Um malvado desordeiro assaltou a igrejinha e matou aleijadinho pra roubar tudo que tinha. Ai, ai. O sino de Três Lagoas vivia silenciado, e eu com meu parabelo andava atrás do malvado. Voltando nesta cidade, vi o povo assustado. Diz que o sino à meia-noite sozinho tinha tocado. Quando entrei na igrejinha, uma voz pra mim falou: jogue fora essa arma, não se torne um pecador. Tira a vida de um cristão, compete a Nosso Senhor. Conheci a voz do pretinho, o meu ódio se acabou. Ai, ai. Modão, hein? Pretinho Aleijado, Tião Carreiro e Pardinho. Essa moda foi gravada a primeira vez pela dupla Luizinho Limeira, que tinha Zezinha no acordeão. É verdade. Antes tivemos Flecha Certeira com Christian Ralph de 1984. Moda bonita pra acabar com o coração do caboclo de uma vez. E Alex e Ivan, os violeiros de Bodoquena, Mato Grosso do Sul, Caipira Nato. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Quando a moda é boa, o povo gosta, a gente roda aqui no programa. Por isso nós vamos ouvir Gaiola de Ouro com Canário e Passarinho. Passarinhos estão cantando por ver o dia clarear. O sertão está sorrindo por ver os canários cantar. E nós estamos cantando, sorrindo pra não chorar. Nessa gaiola de ouro nós vivemos a cantar. Nossa rádio é uma gaiola, o estúdio é um açarpão, o de nós cantar sereno, na mais fina educação, mostrando para os ouvintes o valor de dois irmãos. Dentro do carro de boi, vai cortando o sertão. Nossas modas é um consolo, a viola é nosso amor. A nossa voz tão serena é como orvalho na flor. Pra nossa linda gaiola, muito já recomendou, que é pra nós tomar cuidado com a gaiola do amor. O sertão é uma floresta, São Paulo é nosso ninho. Nosso programa é um jardim, onde cantam os passarinhos. Entre a roseira florida, com amor e com carinho. Muitas vezes canta magoado, o canário e passarinho. Clube do Caipirão. Voltei ao passado, ao solo vermelho que um dia plantei. Nas recordações, o canto do galo, o velho chocalho de bronze escutei. Na larga moldura, pintei o presente, buscando o futuro que sempre sonhei. Toda a batalha da realidade, meus pais, meus irmãos, tão longe deixei. Na selva de pedra também bate o sino, lembrando um menino que o mundo não esqueceu. Sentado no trono, contou a sua história, chamado por todos o Filho de Deus. A queda do muro mostrou a sua força, libertou para sempre o povo de Deus. O símbolo da cruz guardou na memória, no reino feliz, a verdade vencer. Guardado no tempo, o baú da história, trazido à tona pela emoção, agrada aqueles que amam a vida, agride aqueles que não têm razão. A indiferença é dura e mesquinha, prefere plantar a desilusão. Eu deixo a ela a grande esperança daqueles que lutam pelos seus irmãos. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. O comerciante nervoso já saiu fora da linha. comer, porque com fome eu estou. 7 dias com paciência, estou fazendo uma experiência. Tanta gente sem consciência, que a Jesus crucificou. Por ser um menino rico, filho de povo granfino, 7 dias caminhando, igual a Jesus divino, só pra ver o quanto sofre o garoto peregrino, com fome passando sono, no mais triste abandono. Parece até cão sem dono, quem nasceu com este destino. O senhor comerciante tem que ser mais educado, não humilhar os mendigos que por aí vivem jogados. O que o senhor vai ouvir vai ficar muito assustado. Eu sou rico de verdade, tenho mais que uma cidade, sou neto do Moro Andrade, o famoso rei do gado. Ei, modão, hein? Ouvimos Neto do Rei do Gado com Palmeira e Biguá, Grande Palmeira, Diogo Muleiro e o Comendador Biguá, grandes poetas da nossa canção. Antes tivemos o Velho Chocalho com Chavante e Caiapó e Gaiola de Ouro com Canário e Passarinho. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. No Batidão do Balai nós vamos ouvir o Sérgio Reis com A Mágoa de Boiadeiro, música que virou filme logo depois do sucesso do Menino da Porteira com o Sérgio Reis. Sorta a moda, seu moço! Antigamente, nem em sonho existia tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava 4 ou 5 sinueiros pra trazer os pantaneiros no rodeio da boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente. O progresso, nossa gente, nem sequer faz uma ideia que entre outros fui peão de boiadeiro. Por esse chão brasileiro, os heróis da epopeia. Tenho saudade de rever nas frutelas as mocinhas nas janelas acenando uma flor. Por tudo isso eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grande dor. Cada jamanta que eu vejo carregada transportando uma boiada já me aperta o coração. E quando olho minha traia pendurada, de tristeza dou risada pra não chorar de paixão. Enchendo o campo afora, certamente também chora na mais triste solidão. Meu par de esporas, meu chapéu de aba larga, uma bruaca de carga, o berrante e o facão.

fico a farsidade na jura que os escrevi. Do nosso amor é o que resta a esperança perdida. Não vejo mais teu sorriso que alegrava minha vida. Só leio as palavras tristes da velha carta esquecida. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Caipirão. Quando nós nos conhecemos, como

é um hino matinal. É casa pobre, como é pobre seu dono, não tem luxo de mordomo, tudo é muito original. Os caminheiros que apontam na estrada, por certo fazem caçoada deste pobre João Ninguém. É uma casinha simplesinha e esquisita, mas quem me fizer visita, juro que é dono também. Dono também. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Aliança que eu levo neste dedo tem um segredo que ainda não revelei, de uma promessa que não pôde ser cumprida, que aos pés da santa com muita fé eu jurei. Este segredo é de um amor que eu tive, não foi possível o meu sonho realizar. Acreditar em sua jura foi um erro que pratiquei em frente à santa do altar. Tem muita gente que debocha o meu passado e abismado perturba o meu viver, e me pergunta se eu sou noivo ou casado. A minha vida todos querem saber, minha resposta é sempre com delicadeza. Essa tristeza na aliança vocês viram, as iniciais que nela está escrita, é o motivo que eu vivo a sofrer. Aparecida esse nome com ternura, sinto loucura até na hora de morrer. Tenho esperança que ainda vou ser feliz quando alguém com esse nome aparecer. E neste dia na igreja vou entrar, aos pés do altar a promessa vou cumprir. Toda de branco quero levar em meus braços, pedir a santa nossos corações unir. O melhor da nossa raiz, Clube do Caipirão. Só não posso responder hoje. sábio deu uma lição pra quem tanto te amou, que sentiu grande paixão. Teu amor e teu carinho foi somente ilusão. Perdi a minha caneta, perdi o seu coração. Ei, Leôncio Leonel, e quanta saudade, né, Luquinha? Ouvimos Pena de Ouro, grande sucesso do Leôncio Leonel. Antes tivemos João Mineiro e Marciano, de 1976, Segredo da Aliança, e Casa Pobre com Mato Grosso e Matias. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. A Juju já passou um cafezinho pra gente, né, Juju? É verdade. Isso, é, menina sabida, hein? Põe um golinho pra nós. Isso, faz favor. Aê, Juju, um café gostoso, adoçado com rapadura. Aprendeu com o velho Gerbaz, né, velho? É o tempo que o velho peão puxava boiada lá do Goiás, velho, e trazia pro Rio Grande do Sul. Aê, Gerbaz, gente boa, né? Um café gostoso, sustançoso. Café não tem hora também, né? É de manhã, tarde, à noite, o café é sempre bem-vindo, né, caboclo? É, isso mesmo, né, companheiro? É verdade. Isso mesmo, bom. Larga de conversa, ô. Põe uma música aí. Bom, bom também, né? Enquanto a gente precisa um café, mais um modão na ponta da agulha. Eu lembrei, rapaz, do tempo que eu fui candeeiro do meu avô. Na ponta da agulha, Orquestra da Natureza com os primos Abel e Caim. Deixe que as aves cantem suas belas melodias pelos campos e florestas. Chapadões e serranias, não prendam os passarinhos, porque uma ave presa é um cantor acorrentado que inocente foi tirado da orquestra da natureza. Só os animais compreendem o vento beijando as flores. Da estrela conhece o brilho do arco-íris as cores. Por que tirar de seu mundo uma ave indefesa, se ela com sua arte cantando fazia parte da orquestra da natureza? O que seria do homem, o mundo sem animais, sem os verdes das florestas e as cores dos roseirais, sem os peixinhos dos rios brincando na correnteza, mil vozes em harmonia completando a sinfonia na orquestra da natureza. As gorjeiam porque não sabem chorar. O animal nos carrega por não saber reclamar. Deus colocou na floresta tanto amor, tanta pureza, e aos anjos deu o poder pra do infinito reger a orquestra da natureza. A tradição conserva a história. Clube do Caipirão. Depois que você andou sofrendo pro mundo à toa, vem agora reclamar.

respeitando a menina que amava, o caboclo fez um bonito papel. Tão pertinho da fonte do amor, morrendo de sede por ser tão fiel. Ele foi um gavião sem asa, com a menina dentro de casa, bem distante da lua de mel. De volta pra casa do velho, disse o caboclinho sem temer castigo. Roubei sua filha com boa intenção, pra cumprir meu dever, voltei como amigo. Que é do homem o bicho não come, sua filha nasceu pra se casar comigo. Já não sou mais um pé de chinelo, posso dar pra ela o melhor dos abrigos. 2 anos a luta foi dura, mas ela voltou virgem pura, do meu lado não correu perigo. O velho muito arrependido abraçou sua filha pedindo perdão. Pro mocinho ele foi dizendo, entre eu e você acabou o paredão. Seu talento e moral foi a flecha que fez meu orgulho tombar sobre o chão. Minha filha vai ser a rainha lá no seu castelo em eterna união. De você já não tenho mágoa, foi homem até debaixo d'água, vai ser o genro do meu coração. Clube do Caipirão. Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um Clube do Caipirão, que teve na sonoplastia o meu irmão, companheiro Zé Luquinha, junto com o velho Gervásio, a assessoria e produção da Dona Juju. Em nome de toda a nossa equipe, eu, Luiz Henrique Pelícia, agradeço você pelo carinho da sintonia e audiência em mais uma edição do Clube do Caipirão. Fique com Deus, uma ótima semana e até mais! Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for. Você ouviu o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Pra te ver em outros braços, eu prefiro o abandono. Teus carinhos não são meus, teu amor tem outro dom. Pra te ver em outros braços, eu prefiro o abandono. Teus carinhos não são meus, teu amor tem outro dono. Tchau, tchau, tchau, amor. Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for.